Oceanair 6200, on short final, landing clear, downwind. Oceanair 6200, contact tower, 118.95. Sorry? Ocean 6200, short final, landing gear down and lock. Ocean 6200, clear to land 1180, wind 330 degrees, 06 knots. Clear to land, Ocean 6200. Para 2000, chamará estabilizado o que do Serra. Pode dar a nave da voo, apertado por estreca, acionamento, 3 anos. 3895, após o gol, também vai iniciar no 3. Partiu 3-1, 3-1. Pitão Mike Quebec, cópia. Quebec autorizado. Caeru no meu 10, 17 decola, direita, axé. Controle 1208, aciona 0161. Back, cotejamento correto, chama a torre para o push, para táxi e decolagem, confirme PB. 3325, Ana, boa. Uma 99, informação Oscar, prossiga. Eight knots on short final. Ok, thank you. Voo 1260, pronto no ponto zero. Voo 1260, autorizado a alinhar em nosso ponto zero. Ali batendo zero, 1260. Solo é o 73245. Prossiga. Só para informação, senhor, nós estamos contendo o órgão para a transmissão. 3895. Papá Romeu Zulu, Serra Tango, controle. Papá Romeu Zulu, Serra Tango, ingresso no corredor Vera Cruz. Web 6740, desça para 4000 pés, ajusta no 011. 4001. Controle, o Quilo Serra Lima interceptou o localizador. Quilo Serra Lima, chame torre 1895. 1895, bom dia. E pronto para cópia? 199 autorizado, Fortaleza 090, pela Whisky Uno. Decola 10, esquerda na lotar. Controle 1208, transponder 5417. Gente, pode para cancelamento, que no Serra Lima. Lima. Reto, saída lotar, Whisky Uno na rota. Rumo 99, autorizado táxi na hotel, chame a torre para cruzamento da pista. Gente, na hotel, chame a torre então para a decolagem. Salvador Ground Ocean 6200, on taxiway Alpha. 6200, taxiway Alpha, roadshot Juliet. My Alpha, road chart of Juliet, Ocean 6200. Sapuca. Gol 1260, contato radar, sai da Puca, sobre mantém a nível de voo 390. Para 390, 260. Para o 3296, 4 horas, operando o Galeão. Gente, 3895, TAC via Índia, ajuste no 011, ponto espera torre, 1895. Só confirmando o POB, 076176. 176. Pronto para o TAC, da 3191, POB 222, autonomia 0328, alterna Campinas. 3191, táxi via Índia, ajuste no 011, torre 1895, ponto espera. 1895, ponto espera, táxi via Índia. O 321, cabe no máximo quantos passageiros? 3191. Sua direita, devido ao tráfego, permanecendo no 7, será o número 2 para pouso, ajuste no 011, 23, para fazer degrau 06. Graças, comando número 2, ainda não visual contrato, qual é? Como é que anda? Polícia Anima, informa o tráfego seguindo na final do ano 7, está fazendo 6-0, senhor será o número 1, pode na final do ano 7. Girando o final do ano 7 na presente e baixar a travada. Livre pouso do ano 7, vento 3-0, grau 06, quilo Serra Lima. Lima. Como é que você está fazendo 3-0 para a esquerda, para a interferência? Ok, como é que você vai avisar com o tráfego? Como é que você consegue um táxi, bicha? Vai na bata, tá cara, do número de exceção, à direita. É, como é que você vai utilizar um trânsito de direto para baixo, 020, grau 099, pode ser o controlado, é assim, é só. Gato, livre pouso, reportar o estado controlado, mais claro. Bom, Bravo Juliette, gente. Papa Romeu Zulu, Bravo Juliette, acione 5152. Luciana Lima, solo 14, de direita, pela cabeça livre. Is it possible for you to ask the CAM aircraft to go forward a little bit? 319, não tem condições, já que está um pouco mais à frente. Papa Romeo, Charlie Bravo, Delta, controle. Estou em alerta, chamo Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Manchester no solo 49, se tiver sentido limpo, autorizado, pressa. Yankee Delta Charlie, para você já. Yankee Delta Charlie, sempre, vai na prova rotatória, posso visar o campo. Yankee Delta Charlie, sente autorizado. Muito obrigado. Nós bom dia, você pode estar no hotel? Vou botar uma pergunta. Estabilizou 6740. Web 6740, chame torre 1895. 1895, gente. Comandante Buenas, é o 6740 da Web, estabilizado em LS da 10. 6740, continua a aproximação, modelo que está livre, ajuste no 09. Modelo que está livre, 6740. E qual é o seu está livre, me falou 51. Corredor Interlagos, como é que eu não ia ter que entrar? Após o Interlagos, ingresso o corredor forte, a porta ligando a CDS. Quebec, tem que passar para cá. Okay, aqui é Papa Índia, just a minute, to copy IT clearance. Sobe ao 340. Sobe ao 340, TAN 3895. Pode voar na prova de Leda, senhor? Autorizado Leda, TAN 3895. Vai voar Leda, TAN 3895. Confirme para o controle. Gol 1260, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Romeu Bravo Oscar, prossiga. Romeu Bravo Oscar, autorizado, prosseguir. Reduz a velocidade para 220 mais. TAM 3895, suba restrito, nível de voo 320, autorizado direto bridge. 320, direto bridge, TAM 3895, obrigado. Solo Web 6740, livrando a 38. Como é que vai ser atualizado? Só que sim, pode ser observado. Só que ele trouxe. Para ingresso no terminal de Aracaju e o estimado de pouso. Clear to Eusébio, flight level 350, via Upper Whiskey 50. Airborne runway 17, left turn, Momo departure, flock transition. Salvador departure frequency 120.80, squawk 5425. Momo, Mike Oscar, flock transition. Foxtrot Lima, Oscar. Charlie Kilo. Exit Papa India de Brackets Correct, Call Tower 118. Decimal 95, to start up. Roger. Roger. Kilo Kilo Lima, acione código 0124. Sete, bom dia. Formação Papá, aguarde Copa Recife. Sete, táxi via Pátio Índia, ajuste no 0 no 1, ponto espera torre, 1895. E a 740 vai dar passagem ao Boeing da Gol, após o mesmo, prossiga portão 10. Após a passagem da Gol para centro número 10, 5728, cópia. 04-2050. Sala 3804, ciente, desça para 4.000 pés, ajusta no 019. 4.000 com 1.011, 3204. 320, decimal 8. Oito, transponder 5437. Autorizado, proteja só o transponder novamente. Correto, repasse pronto, web 582 5732. Charlie, autorizando. Aproximação para cabeceira 17, repetindo o final, rodando a autorização. Certo. Estou outra vez norte da torre agora, estou visual com o aeródromo, estou prosseguindo para o final, rodando 7. Sim, sim, sim. Controle instalador para passar com o Vitor Mike Quebec, me colou, não se escuta. Instalador, Rumba 99, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais no corredor, achei um no meu pé, reporte fora da barra. Prossiga. Prefiro na zona, líquido da colagem de pistola 0, vai ser 0, 5, 0, 0, 0, 0. Iniciando da 319. Guerra, ciente, mantenha 1 no mil pés, ajuste em Salvador 1-0-1-1. 3804-3033. Tan 3804, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-1, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3804. Romeu Bravo Oscar, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-1. Salvador, Rumba na time. Pretty sure, take the information, Papa, and send by one to copy. Gente, obrigado, vai chamar um solo controlado, já vai chamar. Lulu, Bravo, Juliette, gente. Entrei no Lula, depois 58, controle 10-0 da noite. 3084. Quilo Quebec Serra, ciente, mantendo as condições visuais, reporte através de Paris. Controle TAN 3191. Tan 3191, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 340. 340, Tan 3191. Tan 3895, chame centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. Ótima Recife, Tan 3895. Zulu, Bravo Juliette, informe estimado para terminal de Aracaju, estimado de pouso. Tan 3216, desça para 4 mil pés, ajusta 0019. Clear, start up, agora escopo. Clear to receive, flight level 080, via Golf 677. Airborne, runway 10, left turn, Conde departure. Salvador da parte on frequency 10.80, squawk 0263. Zero nine zero. Zero nine zero, two. Seven seven. Five one zero, five one five one two zero six zero. Five control 02. Correct, 0263, clear to start up, come back to taxi. Okay.

2000 pés, ajusta no 011, autorizado a sinal ILS, agora estabilizado. 7 para 2000, autorizado ILS, Romeu Bravado. Kilo, Kilo Lima, confirme o tipo da aeronave. Ciente, Kilo, Kilo Lima. Controle Gol 1777, boa. Confirme para o controle. Gol 1777. Gol 1777, acione código 5420. 5420. Vitor Mike Quebec, sim, frequência livre. Autorizado no 9, reportáxi. Informa o tráfego 12 horas, 3 milhas. Correção 2 milhas, mantendo 1.000 pés rumo ao posto. Estabilizou, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, chame torre 1895. 1895, Oscar. Manda bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Papa Romeu, Romeu Bravosca, bom dia. Ajuste no 01, continua a aproximação, compartilhe o inferno baixar de trabalho. 1 milha e meia para o externo, solicita a base pela direita, capteira 17. Romeu Bravosca, plano cancelado 03, autorizado base pela direita, reparte o sinal do 17, vento 050 graus, 049. Oscar. 213, correto, reporte pronto. Tio Seven, Caritio, confirme. PLB, Nippon Bom. 06, Cleotec, Azimpezão, 0, 1-1, on taxiway, hotel, call tower, se o próximo era no 1-0. Cleotec, hotel e call tower, se o próximo era no 1-0. Graças a Márcio, boa. Ah, agora tem que atualizar o 3-2, né, reportado. Brasil 4463, está autorizado, Ilhéus 180, via Whisky 1, decola da 10, direita da Euleda, foi direto. Controle 1208, transponde 5441. Brasil correto, reporte pronto, portão 1. Alô, Salvador, 3804, livrou, transcendente. 3804, Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, 3804. 4463, qual é o estimado para o posto, nono? 05. Certo. Pouso na 7, Romeu Bravosca. 4 milhas, rumo oposto, ultraleve. Mantendo 1.600 pés. Santo 3805, ingresso via Aquilo, parte 3, reporte para ingresso no parte 1, aguardando a confirmação da posição. Web 6723, negativo. Papa Uniforme, Índia Delta November. Tá, chegou 12 horas, 1 milha, mantendo 1.500 pés. Tá, 3804, na escuta? Afirmativo. É, recebeu, via Kilo, parte 3, reportar a pregação. 4304. Afirmo. Recife na frequência 13325, alterna 1251. 13325251. 3 mil pés, ajuste no 011. 3.011, 6723. 2732, vai Alpha, come back with 4 Juliet, taxiway. Vai Alpha, call 4 Juliet. Estabilizou, 3219. Estão 3216, chame torre 1895. 3219. Controle Salvador, papo no meu Zulu, Brasil, né? Tá no caverna atrás do porto. Web, táxi, Apache, Índia, ajuste no 0 no 1, 1895, ponto certo. 0 no 1, Apache, então, 0 frequência livre, Zulu, Bravo, Juliette. Controle, Kilo, Quebec, Serra, bote visual com campo. Sente, aguarde para a transferência. Aquilo que é bem que serve. Pista no 0, corrigindo desse 030 graus, 049. Alibi, pouso no 0, baixado, checado, 132 no meio. On the hot shot, Tower 118, Vessel 95. Web 6723, desça para 2 mil pés, ajusta no 011, autorizada a sinal ILS, porta estabilizada. 2 mil, rebote estabilizado, 6723. Rodou o Guarapa Serra no través do posição de Pelago. A Palma informa em Golfo Guarapa Serra, gente. Gente, o 4463 aguarda o posto na UNA. Papa Romeu, Zulu, Serra Tanque, prosseja. Zulu, Serra Tanque, ciente, autorizada, ajuste em Salvador, 10-11. Garibe. Follow the web until the hot shot. Do 4433, coordenação com a sua equipe de solo após a passagem de um cara. Bom, a retaguarda autorizada a iniciar. Afirmo, 4463. Golfo Papa Serra para o cruzamento do campo, chame torre 1895. Torre de Papa Serra, tira o Quebec Serra, torre 1895, Golfo Papa Serra. 030 graus 030. Torre Salvador, Papai de Sábio, Gorda da Serra. Papai Serra, continua com a situação. Agora a utilização do cruzamento do eixo da 1028. Boa, Papai Serra, para trás do grama. Então, 3206, solo 10. Solo 120, daqui a 9. 7, frequência livre para a coordenação. Obrigado, doutor Navarro.